Chegou de copo para a subida da El. Vai, eu aguardando. Boa noite, voo 9645, autorização Vitória. No 9645, número 2 da Copa. Aguarde e prepare a dela. Ok, vai. And Zulu 77 request taxi. Zero 77 request taxi via April 1, taxiway India. On holding point, call tower 118-195, at Mr. Touch 1016, have a good flight. Condor 077 via Apron 1 India, holding point 10, tower 118-195, QNH 1016. Tokyo 7, 12, right to fax, 59, toes on board, endurance 2 hours and 32 minutes, alternate Salvador. To 712, clear taxi until the exit of the apron 3. Yes, you exit the apron 3. 712, you follow the Fondor aircraft ahead you until holding point there. Tower 18095, altimeter 710, 16. Have a good flight. Thank you. Good night. Obrigado, Guarulhos, nível de voo 320, via Tropezulu 90. Tem fora da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5046, transponder, 119, sinal 35, controle Salvador. Autorizado para Guarulhos, nível 320, upper do Luno 0, aerovia. Eu falo da pista 0, primeira curva direita. Sendo 5046, controle de saída 119, sinal 35, na 3287. Tá 3897 correto, porém que meio solo, faz a TR para a retaguarda, iniciando 5 chamitas. Para coordenar, tem que ir a TR para a retaguarda, está autorizado, tá 3897, para morar. Bisque Lima Vitor, boa noite, prossiga. Controle transferido, eu estou fazendo 360 aqui na terminal, para pegar a altitude do, da rampa. Ok, estou ciente, Bisque Lima Vitor, reporta na final da nossa site. Salvador Paula, bom dia, Condor 077. Condor 077, clear as line up and take off, runway 10, wind 0070 degrees, 06 knots. Condor 077, clear for line up and take off, runway 10. Tower, good evening, Azul 2712, close to holding point. Azul 2712, maintain holding point. Welcome. Na escuta, 6400. Obrigado para a vitória, 360. E aí, Zulu 44. Recorda 10, curva direita no perfil da Eoleda, foi Leda, voa direto. 5057, transponder, 119, decimal 35, controle Salvador. Voo com 94. Autorizado, vitória, Zulu 44, sobe o 360, da Eoleda direto, 5057, transponder, 1935. Gol ONU 645, já está pronto no portão 2, né? Gente, é o número 2 do setor, agora é só um instante que eu puxo. Ok, agora. Gente, Papa Romeu, Whisky Lima Vitor, pouso autorizado, pista 17, vento 070 graus, 0619. Lima Vitor copiou? Lima Vitor, copiado. Pouso autorizado, 17. Azul 2712, cleared lineup and wait runway 10. Lineup and wait runway 10, 2712. Number 1, contact now the control 119 and dismount 25. Tower. Vitor, sala 1-2, qual a parte? Passa 5, poderia coordenar com o saída, saída será Dael, Leda, após Leda, voa Porto Seguro. Dael, Leda, seguro, obrigado. Transporte aí para o estacionamento. Já 3897 já teria as informações do táxi para adiantar? Estou participando 3897. Afirmo, já teria as informações do táxi para adiantar aqui? Afirmo. 208 POB, 3 horas e 50, alterna com o fim. Gente, chame pronto pro táxi, o T297. Já está pronto para o táxi, tá? T297. Ah, em frente, pátio 1 no Índia, no ponto de espera 1895 e 16, uma boa viagem. Em frente, pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre, obrigado, tá? T297. O nome é 45, Rogério, com a equipe de solo, após o 320 passando a guarda, 320 a Tartan, iniciando 2, chefe do táxi. E após a aeronave então passar, puxa a sala chantagem. Obrigado, vem com o tempo. Salvador, boa noite, o Xené 6259 para Guarulhos. 6259 para Guarulhos, pronto, agora? Pronto. Guarulhos, 360 autorizado, via Pesolo 90. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, após Leda, boa posição, ótima. 5053 transponder, controle em 1-9-13. Ok, autorização, Guarulhos 360, pista na 0, Dael, Leda Motiva, 5050, transponder, 1935 e aerovia, Opozulu 1-0. Correto, chame pronto no 8, feedback também. Chame de pronto. 5, now 119.35, Salvador Control. 119.35, good night. Decolagem autorizada, pistão no zero, 0800 graus, 0629. Autorizada decolagem, pistão no zero, 3289. 3 horas e 37, 132, alternado Galeão. Direita, Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1016, boa viagem, no meio para cima. Obrigado. Baixa uma torre ali na, no ponto de espera, virando da direita aqui, obrigado. No meio para cima. Chegou 945, ponte espera da 10, pronto. Gol no 645, ali mantém, está 1-0. Agora mantém posição pistão no zero, no 645. Solo Salvador, boa tarde, boa noite. Está 3283, tem sua informação Quebec, posição número 6, por favor, localização brasileira. 3283, agora de posse, prepare a porta para a Brasília. Confirma a bora, saída? Confirmo. Decolagem autorizada, 060 45 decolou 22, chama 12, corrige 1993. 1935, com minha posição. Olá, estamos boa novamente, André, estamos no 8, o Chaleco. Autoridade, sempre ataque. Autoridade, chama ataque. Brasília, autorizado 360, via Alfa Zulu 17. Decola da 10, curva à direita no perfil da Argo, Edessa. 5030, transponder 119, sinal 35, curva em direita. 3283, autorizado Brasília, nível 360, via Alfa Zulu 17, conforme o plano, decola da 10, curva pela direita no perfil da Argo, posição Elefa. 5030, transponder o controle 1935, tá? 3283. 3283, correto, chame quando pronto para puxar o adicionamento no 62. Informarei. Solo, muito bom, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, passar, Salvador, boa noite, Mel Azul 2781, cliente da Quebec, parte 3, pronto para a cópia. Número 2, cópia, prepare a boa para a conquista. Para o taxa 6259 Ocean, com 141 a bordo, 4 horas e 30, Galeão. Taxa autorizado, parte 1 no Indy, no ponto de espera, torre 1895, ajuste na 096, uma boa viagem. Taxa ainda, parte 1 dia, torre 295, espera, papapá, Serra Kilo Delta, pronto, cópia. Autorizado para Recife, nível de voo 270, via Upper Zulu 97. Decola da pistão 90, curva à esquerda no perfil da Cuca, Jambo, Aracaju. 5103 do transponder, 119, sinal 35, controle Salvador, do Serra Kilo Delta. Aborda na Aerostar para acionamento táxi e decolagem, chama a torre de 895, 16 no ajuste, uma boa viagem. Com 957 para Natal, cliente, número 2 para a cópia, no pátio militar, prepare a Cuca para Natal, Cuca de Amaracaju, o 597. Azul 2781, pronto cópia. Pronto cópia, Azul 2781. Vitória da Conquista autorizado, 180, decola da 190, curva direita no perfil da Árvore Elefa, Elefa, Piló, Conquista. 5071 no transponder, 119, sinal 35, controle de Salvador, Azul 2781. Autorizado 180, Vitória da Conquista, decola da 190, curva direita, Arbor, Elefa, Oplor, Vitória da Conquista. 5071 no transponder e o controle 1935. Chamaremos para o pushback acionamento Azul 2781. Força aérea 5957, pronto a cópia. autorizado para Natal, nível 2190, via Golfo 677. Decola da 190, curva esquerda, no perfil da Cuca, Jamo, Aracaju. 5061 transponder, o controle Salvador em Uno, com 9135. Confirmando, solicita o 190? 190 autorizado, modifique a saída para a Conde, curva à esquerda e o transponder 0277. Chame pronto para o táxi, funcionamento já autorizado para o táxi, chame a turma 295. Confirmando, decola da interseção ou vai até a cabeceira? Decolada de interseção, chame a torre 295 para o táxi, o 5957 é uma boa viagem. Solo Salvador, Hotel 3223, pushback acionamento no meio. 3283, meia dúzia, autorizado, sem detalhe. Livre pushback acionamento, Hotel 3283. Salvador, o azul, 2781, pushback acionamento. Rádio 3, autorizado, sem detalhe. Solo Salvador, bom, 705, boa noite. 705, taxi via Alfa, reporte antes da taxa de leste. Alfa, reporte antes da taxa de leste, vou no 705. Juliette para você. Ingresso na Juliette para o portão 02. Portão 02, vamos sair. Azul 2781 no POB 55, autonomia de 4 horas, altera no Salvador. Para ingresso no principal. Para ingresso no principal, chamaremos 2781. Solução 3283 para o táxi com 170, 170 a bordo, autonomia de 3,20, alternando com o fim. 183, autorizado táxi, parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1895, 1016 na Justa, uma boa viagem. Programa 96, Índia e Bravo, ponto de espera 1835, a torre está 3295, está 3283. Azul 2781, mantém a posição acima do PAD 3, de passagem ao TAN, segue retaguarda no mesmo, até o ponto de espera meia parte Índia. No ponto de espera, torre 1895, ajuste no 096, tenha uma boa guerra. Retaguarda do TAN, ponto de espera torre, Azul 2781, até a volta. Gente, Força Aérea 5957, autorizado a alinhar e decolar a partir do hotel hoje, o vento 080 graus 04 nós. Então 3283, mantenha a composição. Ok. Salvador, boa noite, eu tenho 3197. 3197 para o Galeão. Só um minuto para a copa prepara da El. Ah, era isso que eu queria saber, obrigado. Salvador, boa noite, Papatango Oscar, Julia Tech foi no ILS, pessoal. noite, Papatango Oscar, Juliette X-Ray, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. A senhorita, o esperto tem intenção de cancelar e prosseguir para 117. Ok, ciente, reporta para o cancelamento. Oscar, Juliette X-Ray. Vai reportar para o cancelamento, Oscar, Juliette X-Ray. 3283, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, 3283. Era 5957, decolar 242, chama o controle 119.35. Era 5957, controle 119.35. Passando externo, Oscar Juliette, foi para o cancelamento. Cancelar 243, apresente nesse curva esquerda, base pela direita da nossa chama na final com trem checado. Frente curva esquerda com base pela direita, forma com trem checado na final, Oscar Juliette X-Ray. Juliette X-Ray, qual é o pátio? É a base, senhora. Ok, gente. São 3283, decolagem autorizada, pistão a 0, 080 graus, 049. Salvador, azul 2781, boa noite. Azul 2781, na Lima, tem. Na Lima, tem pista no zero, azul 2781. Dando base para a final da 17, Oscar Juliette X-Ray, está com o trem baixo travado, tá? Ciente avistado, pouso autorizado na 7, 080 graus, 049, Oscar Juliette X-Ray. Sempre pouso no 7, Oscar Juliette X-Ray. TAM 3283, decolada 45, 119, decimal 35. 935, até logo, muito obrigado. Mais 4 meses, já não está livre. Acho que a Juliette é feia. Azul 2781, decolagem autorizada, 1-0. 080 graus, 069. 0629. Autorizada a decolagem, estou no 0, azul 2781. 781 decolada 41, corrijo 47, chama o controle, 11935. 0935, até daqui a pouco. Tran 3197, pronto, vai quase. Tran 3197, pronto, pra qualquer? Sossiga. Autorizado para a cidade maravilhosa, aeroporto do Galeão, nível 340, via Upper November 857. Decolada 190, curva direita, no perfil da Dael Leda Cirume, 5076, transponder, 119, decimal 35, controle Salvador, Tran 3197. Do Galeão 340, pista 10, pode pular de curva direita, da Euleda, upper November 857, transponde 5073, controle 119, decimal 35, Tran 3197. O transponde é 5076 e a saída da Euleda Irume. Da El Irume 5073, Tran 3197. É, passando por Leda, da El, Leda, após Leda e Irume. E é 5076. Da El, Leda e Irume. Salvador, number 61. Under 61, stand by for copy, just a minute. Standing by, under 61. Vamos, 3197, foi Atlantica 022, could you please confirm if the company made a delay message? I have a plan for 2100 that was valid until 2145. Direito CIA Alpha Echo Zulu, flight level 300, via Alpha Zulu 10, until Pobado, then Alpha Zulu 16, and then as file. Departure from 1A10, after departure, right turn, dial. Departure, then flight Lida, then Motiva position. Squawk 5067, Salvador approach, frequency 119.35. Autorizado, bate um no índio, novo ponto de espera, 1895 e 16, boa viagem, o 3197. Gate Niner, clear pushback, esperando com o processo de under 6-2. A delay message or another plan? I'll check standby, Portugal 022. Pode fazer o to Salvador Brown? I checked on the system. I have a delay message, but the delay message was for 2100. Houston, Houston 3197, ponto de espera pronto, 10. Quem que chama a torre? Houston 3197, ponto de espera pronto. A 3197, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 060 graus, 049. Autorizado a alinhar e decolar a pista 10, 3197.